Thank you. 723, são os 28, em sua direita, eles estão no exame desse malado. Então, centro de exercício 1 no 2, 8 décimo para o 5, secundário no 5, décimo a 1. Boa noite, autorizado, chame para cá. Controle Salvador, com identificação, deixa eu ver se ela tem mais um para o meio de 0050, a gente é 5-0 no 4. chegava com médio 1 para o meio de voo 060, ajusta a tenda com 064. Quanto é chegada com 364? Com 364, com minha instrução, utilizado o address e tal. autorizar a torcida para 317, mantendo o disponível na posição aceitável. Kia Fastmo 1 Ninja. Por quanto espera, chame novamente nessa frequência, ok? controlador 5530 curva direita, na guia vindo do litoral com três visuais e reportando para o farol de Itapuã. Reportará para o lado direito, reportará para o farol Itapuã, curva para a direita, levanta para a esquerda. Agora suíte, mantenha seu nome, eu saí. Tira a macia, mantenha o saí, levanta para a suíte. 4-2, contact Tower, 118, Papa Tower, Mike. Máximo 8, controle, está bom. Opção de torre, 1, 1, 8, 9, 5.